Caras Gente Branca, volume 2. Revolta dos malês, revolução Haiti. Cara, gente branca, mesmo assim sobrevivendo. Genocídio que extermina os meus ancestrais. Sankofa simboliza meus passos, não volto atrás. Vou do pé a do pé, minha força, meu acé. Minha espiritualidade, me orine, me excé. O start é o início pra história começar. Ouçam bem atentos as coisas que vou contar. Na escola aprendemos sobre a escravidão, que a origem do meu povo é a subjugação. Espelho que reflete nossa sociedade. A polícia brasileira tá matando mais que o crack. Sem direito no país, tudo uma imposição. O plano da branquitude é a exterminação. Destruindo os parentes, impacto ambiental. Quero terra demarcada, não ao marco temporal. Ouviram lá no Ipiranga, liberdade no ecoou. Pátria amada idolatrada, mão do colonizador. Reduzindo o país à terra do carnaval. Pão e circo todo dia na telinha nacional. Ouço o grito de uma mãe revoltada por justiça. Quem salva as crianças que são mortas lá na esquina? Catequizam nossa alma, barganhando nossa fé. Demonizam os saberes, umbanda e candomblé. Tanta coisa pra dizer, pouca gente pra ouvir. Eu sou Martin Luther King, ha, I have a dream. Enxergando o pesadelo, tipo Malcolm X. Revoltado o povo preto, retomada do império. Tentando trazer nas linhas poesia. O ódio me impulsiona, cortesia. Os pretos que são raivosos, ironia. Quem fede nesse país, a burguesia. Quebrada que tá quebrada, já se foram tantas almas. E a bala sempre acha meu corpo na mira exata. Na cozinha tia Anastácia que trabalha, só trabalha. O nome que vai na capa, Dona Benta. Mas é tudo mimimi, a favela tá vivendo. Os pretos já tão no topo, só eu é que não tô vendo. Um minuto de silêncio, peço agora meus ancestrais. Se quer guerra, quero guerra. Se quer paz, eu quero paz. Ouvindo sabotagem negra ali, irracionais. Eu sigo escrevendo